Fecheiro 22, terceira parte, Egito. Capítulo 1. Encontrava-me deitada sem sentidos nos braços de Nehesi, criado e guarda de Ranefer. Levou-me para o palácio, que estava infetado de moscas atraídas pelo sangue de pais e filhos. Os meus demoníacos irmãos tinham levantado as facas mesmo contra o bebé de Ashna e a pobre mãe esvaíra-se em sangue ao tentar defendê-lo. Deceparam-lhe o braço quando tentou bloquear a lâmina do machado. De todos os homens daquela casa, só Nehesi sobreviveu. Quando os gritos começaram, correu para os aposentos do rei para proteger Ranefer de Levi e de um dos homens dele. Quando Nehesi chegou, a rainha levantava a adaga contra Levi. Ele feriu o meu irmão na coxa e matou logo o esbirro dele. Teve que arrancar a lâmina à rainha à força para a impedir de a enterrar no próprio coração. Nehesi levou-me a Ranefer, que estava sentada no pó do pátio, com a cabeça contra a parede, o cabelo todo empoeirado, as unhas empastadas de sangue. Só passados muitos anos percebi porque é que ela não me tinha deixado morrer, porque é que o assassínio daqueles que lhe eram queridos não enchera de raiva contra mim, que tinha causado aquilo tudo. Mas Ranefer só se culpava a ela própria pela morte do marido e do filho, porque tinha desejado o nosso casamento e tinha feito sacrifícios para assegurar a nossa união. Fora ela quem mandara Chalém procurar-me no mercado, quem nos atirara para os braços um do outro sem obstáculos. Tomou a culpa para si própria e nunca a pôs de lado. O outro motivo de compaixão de Ranefer para comigo era ainda mais forte do que o remorso. Ela tinha esperança de vir a ter um neto, alguém que lhe construísse o túmulo e que redimisse o desperdício da sua vida. Alguém por quem viver. Eis a razão porque, momentos antes de fugir de Canaã, Ranefer acordou e enviou Nehesi à cidade chorosa para me procurar. O servo obedeceu em silêncio, mas com medo. Ele conhecia a rainha melhor do que ninguém, melhor do que as criadas dela, e certamente melhor do que o marido dela. Nehesi tinha vindo para Siquém com Ranfer, quando ela lá chegara, como jovem e amedrontada noiva. E quando ele me encontrou, pensou se deveria acrescentar mais dor à dor da sua senhora, levando ainda mais tristeza para a presença dela. Eu estava deitada nos braços dele como um cadáver. E quando me mexi, foi para gritar e para arranhar a minha garganta até fazer sangue. Tiveram que me atar as mãos e amordaçar-me a boca para que nos pudéssemos esgueirar da cidade sem sermos detetados na escuridão da noite. Ranfer e Nehesi desenterraram vasos cheios de ouro e prata e foram-se embora sorrateiramente comigo para o porto de Jopa, onde contrataram um barco minoico para fazer a viagem até ao Egito. Durante a viagem, uma terrível tempestade rasgou as velas e quase virou o navio. Os marinheiros que me ouviam gritar e soluçar pensaram que eu estava possuída por um demónio que agitava as águas contra eles. Só a esposa de Nehesi os impediu de me atirarem às ondas. Eu não sabia de nada disto, enquanto estava deitada na escuridão, embrulhada a suar, a tentar seguir o meu marido. Talvez fosse demasiado jovem para morrer de dor, ou talvez tivessem tomado conta de mim demasiado bem para que eu perecesse de tristeza. Ranfer nunca me deixou sozinha. Manteve os meus lábios úmidos e falou-me no tom calmante e de perdão total que as mães usam com os bebés irrequietos. Ela encontrou uma causa para ter esperança. uma lua nova chegou, enquanto eu estava deitada na minha própria escuridão, e nenhum sangue manchou os cobertores por baixo das minhas pernas. A minha barriga estava mole, os meus peitos queimavam, o meu hálito cheirava a cevada. Daí a uns dias o meu sono tornou-se menos febril. Comecei a sorver uns golos do caldo que Rano Fer me dava a comer e apertava-lhe os dedos sem sinal de gratidão muda. No dia em que atracámos, a minha sogra veio ter comigo, pôs os dedos com firmeza sobre os meus lábios e falou com uma urgência que não tinha nada a ver com a minha saúde. Voltámos à terra da minha mãe e do meu pai, disse ela. Ouve o que te digo e obedece. Chamar-te-ei filha, em frente do meu irmão e da esposa dele, disse ela. Dir-lhes-ei que tu serviste na minha casa e que o meu filho te tomou, a ti, uma virgem, com o meu consentimento. Direi que me ajudaste a escapar dos bárbaros. Tornar-te-ás minha nora e eu serei a tua senhora. Terás o teu filho nos meus joelhos e ele será um príncipe do Egito. Os olhos dela encontraram os meus e exigiram compreensão. Ela era boa e eu amava-a. E, no entanto, algo parecia errado. Não consegui dar um nome ao meu medo enquanto ela falava. Mais tarde, percebi que a minha nova mãe não tinha dito o nome do filho dela, meu marido, não dizendo nada sobre o assassínio dele, nem sobre os meus irmãos e as falácias deles. Nós nunca choramos, nem lamentámos Salem. Nem ela me disse onde é que o meu amado estava enterrado. O horror devia permanecer indizível. A minha dor devia permanecer selada por trás dos meus lábios. Nunca mais falámos da nossa história partilhada e eu fiquei atada ao vazio da história que ela contava. Quando pus o pé no Egito, estava grávida e tinha enviuvado. Vestia o linho branco das egípcias e, embora já não fosse uma donzela, andei de cabeça descoberta como as outras mulheres daquela terra. Carreguei um pequeno cesto de Ranufer, mas não trouxe nada de meu. Não tinha nem sequer um pedaço de lã tecido pelas minhas próprias mães, nem sequer o consolo da memória. Houve muitas maravilhas para ver na viagem para a grande cidade do sul, que era o lar do irmão de Ranufer. Passámos por cidades e pirâmides, pássaros e caçadores, palmeiras e flores, desertos e colinas arenosas. Mas eu não vi nada disso. Os meus olhos ficavam a maior parte das vezes no próprio rio. E eu olhava fixamente para a água, deixando correr uma mão pela escuridão, que era a vez castanha, verde, preta, cinzenta. E uma vez, quando passámos por uma oficina de curtumes, da cor do sangue. Nessa noite acordei agarrada ao pescoço, a afogar-me em sangue, a gritar por Salem, por ajuda, pela minha mãe, num pesadelo que me visitaria repetidamente. Primeiro, senti o peso de Salem contra as minhas costas, um maravilhoso peso que me reconfortava completamente. Mas depois senti um calor no peito e nas mãos que não era natural. E de repente descobria que a minha boca estava cheia do sangue de Salem, que o meu nariz estava entupido com o cheiro poeirento da vida que escorria dele. Os meus olhos estavam turvos de sangue e eu esforçava-me para os abrir. Gritava sem respirar, embora não ouvisse nenhum som. Mesmo assim, continuava a gritar, com a esperança de que o meu coração e o meu estômago se levantassem de mim no grito e que eu também morresse. Na quarta noite em que tive este sonho, precisamente quando o sangue começou a engolir-me e a minha boca se abriu para procurar a morte, recebi um choque que me fez recuperar os sentidos e que chegou através de uma dor penetrante que me deixou sem respiração. Sentei-me e vi Nehezi acima de mim, com a ponta chata da sua larga espada encostada às solas dos meus pés, onde ele me tinha batido. Já chega, silvou ele. Ranfer não aguenta isto. Deixou-me, estava eu com os cabelos em pé, a tentar recuperar o fogo. E a partir daquela noite, acordava, assim que sentia o calor a escorrer para os meus peitos. Ofegante e a suar, ficava deitada de costas e tentava não adormecer outra vez. Comecei a temer o pôr do sol, da mesma maneira que alguns homens temem a morte. Durante o dia, o sol branqueava os meus medos. De manhã, antes de o calor descer, Ranfer sentava-se comigo e com Nehezi e contava histórias alegres acerca da infância dela. Vimos um pato e ela lembrou-se de expedições de caça com o pai e os irmãos dela, o mais velho dos quais seria o nosso refúgio. Quando era pequena, tinham-lhe sido confiados os paus para atirar, que ela dava aos caçadores, prevendo as necessidades deles. Quando passámos por uma grande casa, Ranfer descreveu a casa do pai em Mênfis e os muitos jardins e lagos que havia no grande pátio dessa casa. O pai dela fora escriba dos sacerdotes de Ra. A vida tinha sido agradável para a família dele. Ranfer lembrava-se de cada criado e de cada escravo que a tinham servido quando era criança. Falava da sua própria mãe, Nebtani, que recordava como sendo bonita, mas distante, sempre perto dos seus frascos de kohl, sentindo-se mais feliz quando os criados lhe deitavam panela após panela de água perfumada sobre as costas, na sua linda banheira. Mas Nebetani morrera de parto quando Ranfer ainda usava o caracol na testa que as meninas usam. A minha sogra reviu a sua juventude com encantadores contos e histórias que iam até à precisa semana em que tinha deixado o Egito para se casar. Fizeram-se os preparativos e ela seguiu viagem juntamente com um grande dote. Ranfer conseguia lembrar-se das próprias quantidades de linho que enchia as arcas, das joias que tinha nos dedos e no pescoço, dos barqueiros que a levaram para o mar. Inclinei-me para a frente, esperando conhecer alguns pormenores da vida em Siquém, de ouvir a história do nascimento de Shalém ou um conto da meninice dele. Mas ela parou, precisamente no ponto em que chegou ao palácio do marido. Um olhar fixo e vazio substituiu a alegria dela. Não disse nada sobre Canaã, nem sobre o marido, nem sobre os bebés que lhe deu. Não disse o nome de Hamor, uma vez que fosse. E era como se Shalém nunca tivesse nascido, nem me tivesse amado, nem se tivesse esvaído em sangue nos meus braços. O silêncio de Ranfer latejava de dor, mas quando estendi a mão para tocar a dela, ela voltou a pôr um sorriso alegre e virou-se para palrar acerca da beleza das palmeiras ou da alta posição do irmão dela, que era escriba-chefe e supervisor dos sacerdotes de Ra. Voltei o meu olhar para a água e assim o mantive até chegarmos a Tebas. A grande cidade era deslumbrante ao pôr do sol. Para o oeste, escarpas roxas continham um vale verde salpicado por templos pintados de cores vivas, com galhardetes verdes e dourados. Na margem leste, havia grandes casas, assim como templos e edifícios mais pequenos, caiados, todos a brilhar em tons de rosa e ouro, à medida que o sol começava a sua retirada por trás das escarpas ocidentais. Vi tendas brancas nos telhados e perguntei-me se uma raça separada de pessoas vivia acima dos cidadãos. As ruas que conduziam para longe do rio eram barulhentas e empoeiradas. Passámos por elas rapidamente, procurando o nosso destino antes do cair da noite. O odor do lótus tornou-se mais forte à medida que a luz desaparecia. Nehesi perguntou a um transeunte se ele sabia o caminho para a casa do escriba, Naktra. O homem apontou para um grande edifício que ficava à ilharga de um dos grandes templos da margem oriental. Uma rapariguinha nua abriu a grande porta polida e piscou os olhos aos três desconhecidos que tinha diante de si. Ranfer exigiu uma audiência com Naktra, seu irmão. Mas a criança só olhava fixamente. Ela viu uma senhora egípcia que usava um vestido poeirento e que não tinha maquilhagem nem joias. Um grande guarda negro com uma adaga na cintura, mas sem sapatos nos pés. E uma estrangeira num vestido que lhe caía mal e que tinha a cabeça tão baixa que poderia estar a esconder um lábio leporino. Como a criada não se mexeu, mesmo depois de Ranfer repetir o pedido, Nehesi empurrou a porta e passou do vestíbulo para uma grande sala. O senhor da casa estava a concluir os negócios do dia, com rolos no colo e assistentes aos pés. Olhou fixamente para Nehesi, surpreendido, e não compreendendo o que se estava a passar. Mas quando viu Ranfer, Naktra pôs-se de pé de um salto, espalhando papiros, enquanto se apressava para abraçar a irmã. Conforme a envolveu nos braços, Ranfer começou a chorar, não lágrimas de alívio e de felicidade de uma mulher contente por se reunir à família, mas antes soluços crus de uma mãe cuja criança fora assassinada na cama. Ranfer uivou nos braços do seu perplexo irmão, caiu de joelhos e gritou, dando voz a um coração destroçado. O terrível som trouxe toda a casa de Naktra à sala, cozinheiros e jardineiros, padeiros e crianças e a dona da casa. Naktra pegou na irmã e pô-la na sua própria cadeira, onde foi abanada e servida de água. Todos os olhos estavam fixos em Ranfer, que tomou a mão do irmão na sua e lhe contou os simples pormenores da sua história, tal como a tinha ensaiado para mim. Disse que a sua casa fora invadida por bárbaros, que lhe tinham roubado os haveres, que a família dela tinha sido chacinada, que toda a sua vida fora pilhada. Narrou a fuga e a tempestade no mar. Quando Naktra lhe fez uma pergunta acerca do marido, ela respondeu, morto, e o meu filho, e desatou a chorar mais uma vez. Com isto, as mulheres da casa começaram um agudo lamento de luto que subiu pela carne do meu pescoço como uma maldição. Mais uma vez, Ranfer foi abraçada pelo irmão e mais uma vez se recompôs. Nehesi é o meu salvador, disse ela, dirigindo todos os olhos para onde ele estava, a meu lado. Eu teria morrido, não fosse o braço forte e a esperteza dele e o amparo que ele me deu. Trouxe-me para fora de Canaã com esta rapariga que era a consorte do meu filho e que carrega o meu neto no seu ventre. Todos os olhos se viraram para a minha barriga, então, e as minhas mãos moveram-se de modo próprio para o lugar onde o bebê crescia. Aquilo era um espetáculo mudo para mim. Eu só conhecia uma meia dúzia de palavras da língua deles, e essas tinha-as aprendido do meu amado na cama. Sabia as palavras para as partes do corpo, para nascer e pôr do sol, para pão e vinho e água, para amor. Mas os egípcios são pessoas expressivas quando falam, o que me permitiu seguir a história. Observei a cara de Ranfer e soube que o pai dela tinha morrido, que o irmão mais novo estava longe, que a amiga favorita, ou talvez a irmã, tinha morrido de parto, que Nactra igualava ao sucesso do pai. Fiquei de pé junto à porta, segura e esquecida, até que tive um colapso. Acordei algum tempo depois, no escuro, numa pequena cama bem cheirosa, ao lado da cama em que Ranfer dormia suavemente. O resto da casa também parecia adormecida. O silêncio era tão profundo que, se não tivesse caminhado pelas ruas barulhentas de uma cidade naquela mesma tarde, ter-me-ia julgado no meio de um prado deserto ou no topo de uma montanha. Um pássaro quebrou o silêncio e pus-me à escuta, tentando decifrar a melodia da sua louca canção. Alguma vez tinha ouvido um pássaro cantar à noite? Não me conseguia lembrar. Por um momento esqueci tudo, exceto o som do pássaro a cantar à meia-lua, e quase sorri. O meu prazer acabou no momento seguinte, quando senti um leve toque nos dedos. Pus-me de pé de um salto, mas lembrando-me da espada de Nehezi nos meus pés, sufoquei o meu grito. Uma pequena sombra movia-se em círculo à minha volta. O pássaro ainda chilreava, mas agora parecia gozar com a alegria que eu tinha sentido um momento antes. Observei, aterrorizada, a sombra a saltar para a cama de Ranfer e depois aparecer e desaparecer. Doeram-me os olhos de tanto procurar no escuro e dei por mim a chorar pela morte da minha boa senhora, pois era certo que a criatura a tinha morto. Torci as mãos e tive pena de mim mesma, sozinha e abandonada numa terra distante. Escapou-me um soluço e Ranfer mexeu-se. — O que é que foi, criança? — murmurou ela, meio a dormir. — Perigo! — solucei. Sentou-se direita e a sombra saltou para baixo na minha direção. Tapei a cabeça e dei um grito agudo. Ranfer riu suavemente. Um gato, explicou ela. É só o gato. Basté reina sobre o coração da casa aqui. Agora dorme, suspirou ela. E voltou-se de novo para a sua almofada. Deitei-me, mas os meus olhos não se fecharam outra vez naquela noite. Dei a nada à luz. Começou a filtrar-se pelas janelas que faziam um friso na parede junto ao teto. À medida que a luz do sol enchia o quarto, estudei as paredes caiadas. Vi uma aranha a tecer uma teia ao canto. Olhei para terafim que não me eram familiares, aconchegados em nichos à volta das paredes. Estendi a mão para tocar na bela perna da cama da minha senhora, esculpida à semelhança da pata gigantesca de uma besta. Inalei o aroma da minha cama, feno adoçado pelo odor de uma flor que não me era familiar. O quarto parecia cheio de cestos elaborados e tapetes entrançados. Uma coleção de frascos estava dentro de uma caixa marestada ao lado de uma grande pilha de panos dobrados, que mais tarde vinha saber que eram toalhas de banho. Cada superfície estava tingida ou pintada de cores vivas. Eu não tinha lugar entre todas aquelas coisas maravilhosas e, no entanto, esta era a minha única casa. Mal me dei conta da criança dentro de mim naquelas primeiras semanas. O meu corpo não parecia nada diferente. Estava tão ocupada com o meu novo ambiente que não me apercebi do progresso da lua que as mulheres egípcias marcavam com pouca cerimónia e nenhuma separação. Fiquei ao lado de Ranfer, que passou os seus primeiros dias a descansar no jardim e a servir de intérprete, quando eu não compreendia as poucas palavras que me eram dirigidas. Não fui maltratada. Toda a gente na casa de Nactra era boa, até a esposa dele, Eriá, que subitamente se via obrigada a partilhar a casa com uma irmã há muito esquecida e com os dois estranhos que eram servos dela. Nehesi sabia como fazer-se útil. E Naqtra rapidamente o mandou levar mensagens entre a casa, o templo e as sepulturas que estavam a ser construídas no Vale Ocidental. Eu não era bem uma criada e não era bem uma sobrinha, apenas uma estrangeira sem língua e aparentemente inútil. A dona da casa dava-me palmadinhas quando me via, mais ou menos como a um gato, mas desandava logo para não ter de falar. Os criados também não sabiam o que pensar de mim. Mostraram-me como se fiava linho para que eu pudesse ajudar no trabalho da casa, mas as minhas mãos eram lentas a aprender. E uma vez que eu não podia coscovilhar com eles na cozinha, deixavam-me só. A minha principal ocupação era dar assistência a Ranfer. Mas ela preferia a solidão. Pelo que encontrei outras tarefas com que ocupar os meus dias. Fui atraída especialmente pelas escadas da casa. E pegava em qualquer desculpa para andar para cima e para baixo, observando o modo como o quarto mudava a cada passo. Assumi a tarefa de varrer os quartos à noite e de os lavar de manhã e assumi um orgulho descuidado na manutenção dos mesmos. Sempre que podia, subia as escadas todas até ao telhado, onde uma brisa do norte, vinda do rio, poderia levantar a tenda que estava pendurada para dar sombra. A maior parte das pessoas da casa dormia ali em cima nas noites quentes, embora eu nunca me juntasse a eles, temendo levar o meu pesadelo para o meio deles. Do telhado eu olhava fixamente para o sol, que se refletia no rio, e para a graciosidade dos barcos que velejavam lá embaixo. Lembrei-me da primeira grande água que tinha visto quando era menina, quando a minha família tinha atravessado de Haran para o sul. Pensei no rio em que José e eu tínhamos sido atacados por um poder invisível, de que tínhamos sido salvos pelo amor das nossas mães. Quando me lembrei da promessa de Chalém de que me ensinaria a nadar, a minha garganta fechou-se em agonia. Mas mantive os olhos muito abertos, como tinha feito em Mamre, e olhei fixamente para o horizonte, para não soluçar e para não cair da assoteia abaixo. Os dias passaram num nevoeiro de novos hábitos e novas vistas, mas as noites eram sempre as mesmas. Lutei contra os sonhos que me deixavam encharcada em suor, molhando a cama, tal como o sangue de Chalém tinha encharcado a nossa, que me deixavam arfar e receosa de emitir qualquer som. De manhã doíam-me os olhos e a minha cabeça latejava. Ranfer inquietava-se comigo e aconselhou-se com a cunhada. Ordenaram-me que descansasse durante a tarde. Ataram-me um cordão vermelho à volta da cintura. Fizeram-me beber leite de cabra misturado com uma poção amarela que me manchava a língua. À medida que a minha barriga começou a inchar, as mulheres da casa desfizeram-se em cuidados comigo. Já passara muito tempo desde a última vez que tinha havido um bebê na família de Naqtra e elas estavam ávidas de uma criança. Serviram-me comidas fantásticas, tão exóticas para mim como as flores do jardim que ficava por trás da casa, permanentemente florido. Comi melões de polpa cor de laranja e melões de polpa cor de rosa, e havia sempre tâmaras em abundância. Nos muitos dias de festa dedicados aos deuses ou aos dias da família, havia ganso temperado com alho ou peixe em molho de mel. Mas o melhor de tudo eram os pepinos, a mais deliciosa comida que eu podia imaginar, verde e doce. mesmo sob o calor do sol. Um pepino beijava a língua com a frescura da lua. Era capaz de comê-los infindavelmente e nunca ficar cheia ou mal disposta. A minha mãe adoraria este fruto, pensei eu. Quando pela primeira vez dei uma mordidela no coração aquoso daquele fruto. Foi o meu primeiro pensamento sobre Léa, em mais de um mês. A minha mãe não sabia que eu estava grávida. As minhas tias nem sequer sabiam que eu estava viva. Estremeci de solidão. Éria viu os meus ombros a tremer e, pegando-me na mão, levou-me até ao vestíbulo da porta da frente. Parámos no nicho da parede e ela fez um gesto para me dar a entender que retirasse a pequena deusa. Era um cavalo marinho que estava em pé, apoiando a cauda, com uma enorme barriga e uma enorme boca sorridente. Taueret, disse ela, tocando a figura de barro e depois movendo a mão para a minha barriga. Franzi o sobrolho. Ela agachou-se como uma mulher em trabalho de parto e pôs a figura entre as pernas e, em pantomima, mostrou-me que Taueret iria assegurar um trabalho de parto fácil. A dona da casa pensou que eu tinha medo de dar à luz. Assenti com a cabeça e sorri. E ela disse, rapaz, e deu-me palmadinhas na barriga outra vez. Assenti. Sabia que estava a carregar um filho. Rapaz, disse eu na língua da casa. Éria fechou as minhas mãos em volta da estátua, indicando que eu devia ficar com ela, e beijou-me as faces. Por um momento, o gargarejo rouco do riso de Ina soou tão alto aos meus ouvidos que eu pensei que a velha parteira estava naquela sala comigo, a rir-se a bandeiras despregadas acerca da sua profecia de que Taueret me tomaria para si.